hoje é dia 12 de abril de 2020 e este é o episódio 86 do podcast Ubuntu Portugal, o podcast sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho, como sempre, o Tiago Carrondo. Olá, Tiago! Olá, Diogo, está tudo bem? Antes de mais, boa noite aos nossos patronos. Boa noite. Nós boa não sabemos noite. Quem são, porque eles também não dizem nada. Nós somos fixos, não coisa, obrigamos. Pá. Falem no chat do YouTube, digam cenas, pá. Yeah. Alguém está a ver o chat do YouTube, portanto podem fazê-lo. A questão aqui se tiverem em conta. Pois é, preciso fazer login, lá está. Yeah. Nós não obrigamos, vocês podem ver isto sem fazer login, é fixe. Yeah. Por outro lado, é menos fixe porque sem login não conseguem interagir, mas nós também não encontramos uma solução melhor para colmatar isto. Já estivemos a olhar para umas coisas, mas ainda está tudo muito, muito, muito no ar. Oi, pera, mas temos reação. Temos reação? O Mago PT diz boas. Olá, Mago PT. Olá. Está tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo e com muita saudinha. Com cheio de olfato, paladar, sem febre, nem tosse. Exatamente. Que é assim que a malta quer toda a gente que nos ouve. E quem não nos ouve também, que eles também não é por isso que a gente lhes deseja mal. Sim. Mas pronto, então Diogo, o que é que tem mantido ocupado esta semana? Olha, esta semana... Antes disso, espera aí um bocadinho. Foi fim de semana grande, foste para fora ou ficaste por casa? É sempre aquela piada da treta, não é? Yeah. Por acaso, não é, na minha família nós não ligamos devido a isso, mas pronto. Mas olha, o Marco está a perguntar nada. Como é que foi a nossa Páscoa. A minha? Exatamente. Epá, a minha Páscoa, tu já sabes um bocadinho de como é que foi a minha Páscoa, que nós estivemos a falar um bocado. Nós tivemos aí um stress e eu estava a tentar resolver essa situação e começa-me a stressar, ué, e às tantas, foi um problema com o Nextcloud e pá, às tantas, o troubleshooting do Nextcloud em si esgota-se-me, eu não tenho assim tanto conhecimento de Nextcloud e esgota-se e eu pá, começo a olhar para aquilo, começo a olhar para a consola de JavaScript do browser, começo a fazer, a ver o que é que está a acontecer e não sei o quê, e depois começo, faço o clone do repositório de PHP, depois de ter olhado um bocadinho para no terminal lá no próprio para o PHP do Nextcloud e começo a tentar seguir o fio à meada de qual será o flow daquilo e nisto passaram-se umas horas valentes de sábado. Foi, é verdade. Pá, sábado à tarde inteiro e pá, e às tantas aborreci-me e desisti. Passei-te a bola. Verdade seja dita, que eu já tinha passado a bola a ti também, porque já lá tinha andado também um belo par de horas à procura do gato. E assim desapareceu-se do meu sábado à tarde. E hoje, o que é que eu fiz? Boa pergunta. Não lembro o que é que eu fiz de manhã. Sim, já me lembro. Então, de manhã aproveitei o facto de eu viver aqui numa zona de campo, aqui à volta da minha casa. Foste aos caracóis. Há uns prédios, mas há muito. Há floresta, há hortas e não sei o quê. Então, como nessas zonas não há ninguém, aproveitei e fiz uma caminhadazinha durante uma horinha ou duas. E depois vim para casa e depois foi abarbatar-me à comidinha. Jesus, sempre. E que é sempre bom. E pá, depois de parte da tarde comecei a fazer arrumações. E comecei a fazer arrumações e comecei a encontrar brinquedos. Comecei a encontrar gateways da Angle Solid, comecei a encontrar outras coisas. E pá, e cada vez que eu pego numa coisa, epá. E agora vou fazer isto e pronto, e comecei a brincar com as coisas e mais nada e quando dei por mim era hora de jantar e ainda está quase tudo para arrumar e neste momento estou só com o Wi-Fi do operador de telecomunicações, onde estou sem o meu Wi-Fi privado porque estava a fazer o setup do gateway da Angle Solid, mas não sei porque o OSAPD não consegue fazer o enable da interface em modo de AP. O resto está a funcionar belíssimamente, mas essa parte falhou. Eu tentei fazer manualmente, também não consegui, portanto há ali um issue qualquer, não sei, acho que vou escrever um e-mailzinho à Angle Solid a pedir ajuda. Eu acho que eles na altura te enviaram um guia de configuração daquilo. E foi o que eu segui, foi esse guia, que é bastante simples até. Okay, esse guia falta um detalhe, que é o endereçamento IP para te ligares ao dispositivo. Só que eu olhei para o Bitbucket, para o código do Bitbucket e cheguei lá. Okay. Sim, porque o código está público, portanto, tanto o código do software como as especificações da hardware são públicas. Portanto, alguém que queira fazer aquilo em casa não depende de ângulo sólido para nada. Portanto, pode comprar as peças, pode assemblar aquilo, que não é preciso nenhum ferro de soldar, basicamente é só montar as peças e instalar o software, flashar aquilo com o software que também está no repositório. Uhum. Portanto, curtes aqui a Angle Solid, é preciso. Yeah. E agora vou pedir ajuda à Angle Solid com isso. E vou fazer perguntas sobre como é que é o upgrade para 18.04. E eles vão te dizer que é para 20.04, não é para 18. Não é ótimo. Software, pronto. Mas neste momento ainda não é. Okay. Neste momento o trabalho está a ser feito. Eu, assim, pergunta na mesma, porque não é o meu pluro. Mas posso dizer que o trabalho está a ser feito e está praticamente concluído. É do desktop. O desktop que nós utilizamos está já a ser ultimado para 20.04 e está praticamente pronto. Só depois disso é que a gateway, porque a gateway não é prioritária nesta altura. O que é que tu ganhas neste momento em termos de funcionalidade em subir para 18.04 ou para 20.04? Não, a minha preocupação não era essa. A minha preocupação é só manter porque o suporte para 16.04, que é o que corre aquela gateway, acaba para o ano, e a minha preocupação é só manter as atualizações, porque sendo um gateway é um ponto muito importante em termos de segurança. Claro que sim. E a minha preocupação foi só essa, mas não estou particularmente preocupado com isso neste momento. E foi a minha Páscoa. Está bem. Estás preparado? Eu estou preparado, então. Então, olha, eu vou começar. Na sexta-feira, isto tem que ter algum contexto. Antes de sexta-feira, eu fiz um crowdfunding muito rudimentar. Fiz basicamente um apelo, não chamo um crowdfunding, foi um apelo a quem se quisesse juntar a mim para adquirir uma segunda impressora 3D, para que pudéssemos reunir algum dinheiro e fazer essa compra. Eu acho que falei sobre isso no episódio passado, portanto não me vou alongar. O que é que acontece? A impressora era suposto ter chegado entre o dia 18 deste mês e o dia 30 e chegou na quinta-feira passada. Portanto, que grande timing, na véspera de um fim de semana de Páscoa. E então, eu na quinta-feira não tive disponibilidade para isso, portanto eu continuo a trabalhar, portanto, tal como tu, portanto ficou quietinha, até porque normalmente aquilo que entra cá em casa vindo da rua nunca é tocado logo a seguir, portanto há sempre algum compasso de espera, normalmente 3, 4 dias, coisas mais urgentes, pode-se antecipar, tendo aqui algum cuidado adicional. Mas pronto, mas essa caixa foi para a garagem, por acaso é mentira, ficou ali à porta de casa até ao dia a seguir, mas na sexta-feira de manhã tive então a desempacotar uma Ender 5 Plus, que é uma impressora bastante maior do que aquela que eu comprei aqui há uns 6 meses. Não sei se tu te recordas da conversa, e vou-te dar aqui uma seca de impressoras 3D outra vez, prepara-te, Diogo, portanto espero que tenhas tomado cafezinho. Eu já tinha aqui a garrafa de água. Ora, exato. Não sei se tu te lembras da conversa, porque eu partilhei aqui no ar, que foi, para já negociei a impressora 3D altamente sedado, porque estava ainda em pós-operatório e foi assim que eu fiz, mas ainda mesmo sedado eu tinha o meu juizinho no lugar, tanto que eu quando comprei a impressora, uma das condições foi, ela tem que vir já montada, porque eu não tenho paciência para montar aquilo. E quem me fez a vontade, portanto, quem me vendeu a impressora fez-me a vontade, fez-me um preço à impressora já montada e tal, e a coisa funcionou assim. Ora, o que acontece? Nós neste momento estamos todos em isolamento, estamos todos confinados. Yeah. E quando tu decides que olhas para a tua garagem e dizes, epá, se eu tivesse aqui outra impressora, conseguia imprimir o dobro das coisas que estou a imprimir agora, e consegues alguém que te diz, olha, toma lá o meu dinheiro, parte que é para reverter para isso, pá, tu não podes desiludir as pessoas. Então o que é que eu fiz? Olhei para a caixa e quebrei um daquilo que eram os meus paradigmas de há não tanto tempo atrás quanto isso, que é montar uma porra de uma impressora 3D. E assim foi, portanto, a minha sexta-feira, felizmente foi só de manhã, portanto, posso dizer que foi extremamente simples de montar, foi até bastante fácil também de calibrar, de lá de equilibrar a cama, não sei o quê, e posso dizer que antes da hora hora de almoço, a impressora estava montada e pronta a começar a imprimir. Tanto que da parte da tarde, logo a seguir ao almoço, começou a imprimir e ficou impecável. Portanto, tive que lhe dar mais um toquezinho depois e tal, mas ficou impecável. Portanto, esta foi a minha sexta-feira de manhã. Sexta-feira à tarde, estás pronto? Estás a tomar notas? Sexta-feira de manhã. Sexta-feira à tarde, portanto, afinei as primeiras impressões. As primeiras impressões, mesmo, impressões físicas da impressora. E com aquilo a produzir, tinha outro problema para resolver, que é, um ou dois dias antes, nós adotámos, contra a nossa vontade, cá em casa, um rato. Ou então foi o rato que nos adotou a nós, não sei. Portanto, ele deve estar à espera de fazer o isolamento social aqui em casa, mas nós não concordamos muito com isso. E então o que é que tivemos a fazer? Tivemos basicamente, matámos aqui três coelhos, não matámos o rato, não comecem já com tretas, não o matámos. Apenas aquilo que eu fiz foi. Não, basicamente eu convoquei a minha cadela, que tantas vezes participou já neste podcast, e então convoquei a minha cadela e tivemos para aí duas ou três horas na garagem. A cadela esteve por ali a cheirar à vontade, até que encontramos o rato. O rato até era bonito, posso dizer que eu estive a ver o rato e o rato até era bastante bonito, mas acho que eles não gostaram, não se deram muito bem, o rato e a minha cadela, e então acho que o rato foi à procura de outra garagem para se acomodar. No meio disto tudo, ainda tivemos que limpar a garagem, porque havia alguns dejetos e havia, portanto, coisas menos confortáveis de referir aqui, e que tiveram que ser limpas. E aproveitámos para fazer aquilo que montes de gente está a fazer por estar em casa, que é arrumar, destralhar, pôr coisas no lixo. Isso não fiz, mas arrumar, tentei fazer um bocadinho de arrumações. Pronto, isto foi a sexta-feira. Depois sábado e domingo, foi mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, não há assim uma grande diferença. Tivemos aqui a resolver alguns problemas em casa também, problemas em casa, coisas menores, portanto, pendente, que tarefazinhas pendentes e coisas assim. Tive que estar coisas como, tive a imprimir coisas, como é óbvio, tive a imprimir muitas coisas, portanto, estes dias então, e agora com as duas impressoras, estou mesmo a imprimir muita coisa, e tive também, lá está, depois tu tens problemas, eu precisava de comprar uma coleira para a minha cadela, uma coleira daquelas desparasitantes, e descobri que o sítio onde eu vou comprar a ração e as coisas para a minha cadela estão no concelho vizinho. Portanto, se eu saísse de casa no sábado para ir comprar uma coleira desparasitante para a minha cadela, iria estar a cometer uma infração em relação aos dias em que estamos nesta altura, aos 5 dias de confinamento ao município. Provavelmente deve haver uma exceção qualquer para isso. Epá, acredito que sim, que sim, mas pelo menos. Aquilo que eu pensei também foi, primeiro, ainda bem, e obrigado à minha mulher, porque me alertou para isso. Foi, ó Flávio, mas isso não ainda faz parte do nosso concelho ou é do concelho ao lado? E eu fiquei um bocado a pensar, confirmei com o dono da loja e ele disse, não, olha que isso, não, isto já é Torres Vedras, já não é Mafra. E eu, pronto, ok, então olha, deixa estar, não é grave. Ele ainda sugeriu, portanto, isto é um bocado à contrabandista, disse, não, há ali uma, não, há ali uma praia que é ali um bocado terra de ninguém e tal, combinamos ali na praia. Eu achei, isso é uma cena romântica demais para, não estou para isso. Mas, não, basicamente reavaliei e achei que não era assim a coisa mais urgente do mundo. A minha cadela estava já, portanto, eu fiquei alertado para isso, porque a minha cadela estava com uma carraçazinha ao lado da orelha. E bem, isto não é bom. Na altura das carroças também. Mas diz? Estamos na altura das carraças também, começa sim, a ser sim, a altura sim. De aparecer. Mas pronto, mas a coleira que ela tinha, se devia cumprir o seu papel, não fosse já ter passado do tempo, e por isso é que eu também precisei de comprar outra. Entretanto, o dono da loja dos animais disse-me que deu uma técnica infalível para tirar a carraça, e que funcionou, portanto, e foi efetivamente concretizado, levado a cabo. A carraça mateia. Diz? Não, pronto, uma forma simples de tirar uma carraça sem que ela fique parcialmente presa é pôr um bocadinho de óleo ou de azeite em cima, porque as carraças e a maior parte dos insetos respiram pela pele e eles começam a sufocar porque o azeite cobre completamente toda a superfície. E largam tudo. Ok, olha, isso é bom. Mas eu usei outra técnica. Então, olha, deixa-me dar-te outra técnica. Isto virou o podcast das mesinhas e dos truques para quem tem ou não tem animais. O truque que me disseram, e foi aquilo que eu levei e ficou fixe, foi com aqueles pentes dos piolhos, e para quem tem crianças em casa, o flagelo dos piões é uma coisa que, por prevenção ou mesmo às vezes para mitigar, acontece. É, e então os shampoos dos piolhos trazem sempre um pente, uma coisinha para tirar as lêndias. Uhum. E então aquilo é pentear a cadela com aquele pentezinho que é muito fininho, a carraça também sai fora. Portanto, aquilo é apanhada nos coisas. Ótimo. E foi assim que eu consegui sacá-la fora. Ela não saltou, não pulou, não fugiu, não, portanto, ficou. O cabra ela morreu no processo, porque ela ficou quieta e ficou estática em cima do pente. Portanto, cheira-me que. Ou seja, se isto contar como atenuante, não fui eu que a matei a seguir, ela já estava morta. Ok, eu posso ter aqui abreviado um bocadinho o processo, posso-lhe ter estragado a festa, mas acho que ela morreu sozinha, deve-se ter suicidado ou coisa do género. Mas pronto, isto foi o fim de semana. Já temos o título Carraça Suicida. Mas pronto, entretanto, ainda tive tempo para retomar um tema que também já foi tema deste podcast, que é o tema da automação cá de casa, do Home Assistant. Já foi tema da Hora Ubuntu no Saloon, já foi tema aqui do podcast também. Por acaso nunca trouxemos cá, até podia ser giro trazer cá o Pedro Ferreira, que fez a Hora Ubuntu. Mas pronto, mas não, depois falamos disto em off. Os nossos ouvintes gostam de ser surpreendidos, acho eu, portanto não podemos ter estas conversas assim com o microfone aberto. Não, mas tive, voltei a olhar para o meu Home Assistant, porque uma das coisas que eu fiz na segunda impressora foi fazer aquilo que já tinha feito à primeira, que foi ligá-la a um Raspberry Pi, que é uma coisa boa para fazer aqueles Raspberry Pi de primeira geração, aqueles que eu ainda tenho, de vez em quando mostro, já falta cá mais um, mas eu tenho aqui ainda três Raspberry Pi mais um sem destino. E então o que eu fiz foi instalei o Octopi, que é uma versão do Octoprint, para uma espécie de servidor de impressão para ligares à impressora. E então estive a preparar mais um Octopi, e quando tu tens dois, eu tinha o meu Octopi da Ender 3 ligado ao meu Telegram para poder fazer coisas como ele enviar uma mensagem quando acaba a impressão para eu ir lá abaixo trocar, ou eu poder através do Telegram com algumas instruções com um bot fazer a instrução da impressão. Com dois, eu tentei usar o mesmo bot, mas não tive sucesso, portanto têm que ser bots distintos. E quando eu comecei a pensar, bem, vou ter dois bots para o mesmo tipo de serviço, e então lembrei-me do Home Assistant. E então o que é que eu estou a fazer neste momento? Não está terminado, já está tudo ligado lá, mas o que eu estou a fazer é, que já fiz grande parte, que foi ligar os Octopis, os Octoprints, no meu Home Assistant. Portanto, no meu dashboard do Home Assistant, neste momento consigo controlar as duas impressões, o que é fixe, não tenho que andar para trás e para a frente a ver o que é que se passa. Numa segunda fase vou automatizar, ou seja, quando a impressão termina, em vez de ser o Telegram do Raspberry Pi a avisar-me, vai ser o Telegram do Home Assistant que me vai avisar quando as impressões terminarem, e eu consigo comunicar tudo através de um único bot, o que é fixe. O que é que eu descobri entretanto? Que o meu Home Assistant estava a precisar de carinho. Porque tinha os meus plugins todos desativados, os serviços todos desativados. Precisava de atualizações, não? Mas pronto. Basicamente era starter. Chegas lá, estava parado, era só start. Aquilo devia arrancar com o sistema, mas por algum motivo não o arrancou. E como eu não tenho nenhuma notificação quando faltam dados, por acaso devia ativar isso. Ou seja, quando aquilo deixa de receber dados, por exemplo, da temperatura e umidade, eu poderia ser notificado, e aí ficava logo a saber que alguma coisa não estava bem. Mas pronto, mas basicamente estive a fazer isso e ainda ganhei aqui integração com a impressora, que não estava. Portanto, neste momento consigo no mesmo dashboard ter informação dos tinteiros da minha impressora também, o que dá-me jeito, para não ter surpresas. E andei assim entretido. Estive a recuperar a nossa nuvem. Hoje consegui recuperar a nossa nuvem. E conseguimos estragar outra vez. E consegui estragar novamente. Mas é importante estragar, só para garantir que. Não é importante estragar. É importante garantir se ela aguenta, se não aguenta. Exatamente. E mais vale partir novamente e rápido do que daqui a um tempo estarmos a ser apanhados na curva e sem, sem sentir isto fiável. Exato. Olha, e entretanto, nós estávamos a falar e ficou aqui o desafio de arranjarmos a nuvem durante o show. Portanto, já começaste ou ainda não? Não, vou começar agora. Ou seja, estive aqui a fazer o update estava aqui a fazer uma coisa que não posso dizer o que é, porque é de um podcast da concorrência. Estava aqui a ler as mensagens do Mago PT também, que ele sempre que escrever alguma coisa merece que alguém esteja a olhar, e sou eu. tenho uma conta no YouTube e não tenho nojo de ter a conta no YouTube, portanto é isto. E pronto, ah, e entretanto queria fazer uma pergunta para os nossos ouvintes, que eu sei que eles gostam de dar opinião, que foi, hoje és tu. Aqui uma mosca a irritar-me, pá. Mas a minha dúvida é, eu há 3 dias recebi, portanto eu tenho vizinhos muito afixos, e recebi uma garrafa de gin, uma garrafa de Hendrix. Isto foi motivado porque eu fiquei sem Jack Daniels e partilhei isso nas redes sociais, e as redes sociais também têm coisas boas, não é só podridão. E então alguém me disse que me ia passar uma garrafa de Jack Daniels, mas depois, como chegou à conclusão que não tinha na despensa lá no armazém dele, não tinha Jack Daniels, mas decidiu redimir-se com Hendrix. Epá, e não é grave, mas eu, enquanto o Jack Daniels tu pões num copo, bebes e está despachado, o gin é uma coisa que tem um ritual, pelo menos tem ali uma série de ingredientes, e eu descobri que não tinha água tónica em casa ontem, e então ainda olhei para aquilo e disse, bem, o que é que eu vou fazer? Aquilo straight é complicado, já não tenho 16 anos, né? Quando as anos bebia vodka puro e achava que era bué da fixe, mas assim, puro não dá, mas tentei com água com gás, que é aquilo que eu tenho cá em casa, é pá, mas não fica nada de jeito, tentei com água com gás, um bocadinho de limão, é pá, mas não dá. Não dá, aquilo tem que ser com água tónica. Agora, enquanto não me chega a água tónica, quer dizer, provavelmente chega antes do episódio ser publicado, portanto esta pergunta não faz muito sentido, mas imaginem que estão na mesma situação que eu, ou seja, tem uma garrafa de um bom gin, tem limão, pimenta, canela, tem, pronto, eu não curto é gin com salada, portanto agora, tirando isso, nada mal. Agora, sem água tónica, o que é que eu posso fazer com gin? Esta fica aqui o desafio, portanto sirvam-se do Telegram ou do e-mail ou qualquer coisa, o que é que se faz com uma garrafa de gin quando não há água tónica? Desinfetar as mãos não serve, ok? Essa não conta. Bolas. Tive que ligar o Zoom à corrente que estava a pilhas e estava a ficar sem pilha. Pois, isso não convém. Não convém. Por falar nisso, hoje nas minhas arremensões encontrei o transformador do Zoom. Boa, boa. Aquilo carrega pilhas, sabias? Se tiveres pilhas carregáveis no Zoom e o ligares à corrente, ele carrega as pilhas. E aliás, as pilhas que eu tenho são recarregáveis. Voltando à questão do Nextcloud, vamos só explicar às pessoas como é que é mais ou menos o nosso setup. Então vá, explica lá, que é para eu fazer. Basicamente, nós temos um servidor na DigitalOcean, um Droplet, onde corremos o LexD. E lá temos várias instâncias, várias containers, e um deles é um container dedicado ao Nextcloud. A partir daí é um setup muito straightforward de Nextcloud, feito manualmente. Sim. Não, acho que não tem neste assim caso, nada do outro mundo. Hã? Neste caso, diz? Manualmente, sim. Não tem, nem tem magia nenhuma, foi mesmo isso, até por preguiça. A única coisa que particular que ele tem é que estamos a utilizar storage da Amazon. Exatamente. É? Storage da DigitalOcean, sim, mas é equiparado. O equiparado é S3. Ok. São os spaces da DigitalOcean. Sim, spaces, exatamente. Isto para não estarmos limitados àquilo que é o disco rígido nativo da máquina, e para não estarmos também a comprar discos maiores para não inflacionar muita conta. Esta é a solução mais económica e mais pacífica, porque aquilo vai crescendo ad eternum, portanto não estamos preocupados, e em termos de fatura, só a partir dos 250 gigas é que temos surpresas, portanto está tudo bem. Muito bem, então em que fase de correção é que estás agora? Estou na fase do entrei agora na máquina, estou no SSH, e o que é que eu vou fazer? Portanto, foi uma solução que eu fiz há bocado e que vou esperar que funcione novamente. Basicamente temos que falar qual é que é o problema. O problema é, a partir de dada altura desta semana, o nosso Nextcloud começou a dar timeouts, começou a dar erros 504 timeout após login. Portanto, nós fazemos o login, até o login aquilo é super tranquilo, nota-se que está com o desempenho, digamos que normal. Sim. Mas a partir da altura em que fazemos o login, aquilo fica a mastigar, e aos 50 segundos, mais coisa menos coisa, vai para timeout 504 e a coisa não arranca a partir daí. Os logs fazem referência a que há um erro no processamento dos CSS. Os CSS não são ficheiros diretos, portanto são ficheiros que são uma amálgama de variáveis e depois são processados na hora. E é esse problema que está a acontecer. Não existem registros, nem existem. Os bugs que existem são da versão 11, da versão 10, sim, e da versão 12, e são, sim, motivados por upgrades quando eles passaram exatamente para aquilo que estou a usar agora, portanto, uhum, não nos servem para aquilo que é a nossa questão agora. Já foram feitas várias tentativas, portanto, tu já estiveste lá, eu posso falar da minha parte. Aquilo que eu estive a fazer na altura foi haver referências, aquilo que interage diretamente com os CSS pode ser a aplicação Teaming, que é aquilo que define, uhum, a cor de fundo, aquilo que define os logotipos e coisas do género. Portanto, eu já estive a ver as configurações dessa aplicação e estive a tentar remover referências a essas configurações, não resolveu. Hoje, durante a tarde, depois tentámos várias coisas, nós tínhamos duas soluções. Uma era fazer backup dos nossos ficheiros. Felizmente, as outras aplicações, nós não temos assim dados significativos que nos preocupem por ir além. A nossa principal preocupação são os ficheiros das nossas contas e o cliente de sincronização está a funcionar perfeitamente. Portanto, a única coisa, uhum, aqui que se passa é com o interface, sim, web. Exatamente. Portanto, duas soluções. A primeira era tentar um upgrade manual, para que dessa forma algum ficheiro corrompido ou alguma coisa pudesse ser substituída. Foi isso que foi feito hoje durante a tarde e resolveu por momentos. A segunda alternativa seria... Antes disso, só para quem pode não estar a par, o que é que queres dizer com upgrade manual? Para quem conhece Nextcloud, tu entras como administrador, tens um sininho a dizer que tens de dar um upgrade, entras no atualizador, ele faz-te o download, faz os procedimentos todos, uhum, no final pergunta-te se tu queres terminar e fazes o OCC upgrade no terminal, para instâncias grandes pode justificar-se, ou se queres continuar na web, e basicamente com 3 cliques tu tens o upgrade feito. E já é assim há muito tempo. Qual é que é a questão? A questão é que nós não temos painel web para fazer o upgrade. E neste momento nem sequer temos a opção de upgrade. Neste momento nós fizemos o upgrade, estamos na última versão. Porque nós vamos fazer não é um upgrade, é uma substituição de ficheiros, pura e dura. A alternativa é fazer como se fazia antigamente, que é basicamente parar o serviço. Eu acho que estou a dizer tudo de cabeça, mas daqui a nada já vou abrir aqui o manual para não falhar nenhum passo. Mas basicamente é, paras o cron job, para que não haja nenhuma execução durante o processo, uhum, paras o servidor, pões em manutenção, paras o servidor Apache, que é para não haver mesmo qualquer tipo de interação, trocas o nome à pasta, descomprimes a nova pasta com a nova versão e colocas lá no lugar, pegas no ficheiro config e colocas lá, pegas na pasta data, se estiver dentro, colocas lá, e o nosso erradamente está, portanto, temos que lá colocar, levantas o serviço, tiras da manutenção e rezas para que a coisa funcione. Antes disso, ainda fizeste um backup da pasta e um backup da base de dados. Estes dois passos eu vou saltar por uma razão simples, porque fiz durante a tarde, ainda tenho os backups, portanto, não vou fazer agora. Uhum. Isto tudo é coisa para demorar ainda algum tempo, com atenção. Eu vou estar a falar ao mesmo tempo, portanto há uma alta probabilidade disto correr mal. Uhum. Por outro lado, é fixe porque eu tenho os ficheiros todos do meu lado. É drama que para o show, que é para os ouvintes ficarem aqui entusiasmados com os falhanços e com os progressos. Tens de pôr aquela música de suspense. Mas basicamente é isso que vamos fazer. Claro que, estando isto instável como está, isto só vai servir para nós fazermos uma... Lá está, é a vantagem de teres a LXD, que é fazeres um container ao lado, fazeres uma nova instalação de Nextcloud, corrigindo um ou outro problema que entretanto nós também fomos detectando durante o tempo em que usámos esta instalação, e migrar para lá os ficheiros, e a coisa para a partida ficará a funcionar tão bem como nunca. Este é o plano. Agora vamos ver se funciona, se não funciona, vamos ver. Portanto, numa primeira fase, isto é um penso rápido, é o upgrade, o re-upgrade, que basicamente é uma reinstalação, mas será só um penso rápido, portanto, nos próximos dias será certamente reinstalado ou instalado uma nova instância do Nextcloud para começarmos isto com folha limpa e sem agora sim, sem dramas e sem chatices, porque a gente quer a coisa a funcionar flawless. Ora, e enquanto o Tiago começa ali a grande cirurgia, eu vou aproveitar e vou dar aqui algumas notícias. Olha, boa, boa. Aproveitaste é? Agora que estou distraído, não é? Exatamente. Senão é o podcast Tiago Carrondo e outras cenas. É isso que eu te faço. Manda-me calar. Não, porque é interessante. Mas este fim de semana realizou-se mesmo o Beatport, o Ubuntu Touch Q&A, que não se realizou no fim de semana passado porque o Dalton, a internet dele não deixou. Este fim de semana realizou-se com a participação do Alfred e do Florian, que foi muito interessante, responder perguntas sobre o PinePhone, obviamente, e também foi um bocado dedicado ao Allium, porque o Alfred é um dos developers do Allium. Foi interessante porque estamos num período muito interessante, porque o Allium 9, portanto a versão de Allium que suporta Android 9, está a aproximar-se, e com isso há por exemplo um port para o Google Pixel 6P a aproximar-se, e agora também um para o Google Pixel 3A, e há também quem tem já a trabalhar numa imagem genérica para dispositivos Android, isto graças ao Project Treble. Para quem não sabe, o Project Treble é um projeto do Google para tentar que... É também uma espécie de abstraction layer dedicada aos fabricantes de dispositivos, para que eles tenham uma forma mais simples de integrar as mudanças deles e submetê-las ao upstream, ou neste caso ao Android. E com essas, e se estas coisas são submetidas para o upstream, são reutilizáveis, e não só pelo próprio Android, neste caso pelo próprio Ubuntu Touch, porque permite-se criar imagens mais genéricas e que suportam mais dispositivos. Mas isso é dos fabricantes? Eu agora estava aqui com um bocadinho de atenção. Sim, sim, neste caso os fabricantes que estão a ser targeted pelos developers são... É o Google, essencialmente. Mas, eventualmente, como o Project Treble surgiu no Android 8, acho eu, tudo que é dispositivos mais recentes, eventualmente, poderão beneficiar disto. E por falar em dispositivos e em portes, continua a haver avanços noutros portes, em específico no port para o Xiaomi. Deixa-me cá ir buscar, né? Aqui a referência para o Xiaomi Mi 9 SE, porque já os sensores já estão a funcionar, o que significa que, por exemplo, já a rotação do ecrã, já essas coisas todas, ou quase todas. Isto é um porte que começou há poucas semanas. Portanto, desde que esta situação de contenção social começou, surgiram uma carrada de portes. Viva o Covid! Não, infelizmente nem é assim, mas ou seja, pronto, no meio desta catástrofe toda, as pessoas estão-se a interessar e a contribuir para projetos de software livre, que é o tirar o melhor que podem deste momento. Yep. O melhor que pôde, pelos vistos, foi a Vola, porque eles nem sequer sofreram atrasos para a produção do Vodafone, e o Jürg Wurzer, espero que seja assim o nome dele que se pronuncia, não faço ideia. Uhum. É daqueles nomes alemães extremamente complicados de dizer, com pontuações esquisitas que a gente não tem na nossa língua. Ele anunciou que ele é o CEO da... ou é um dos administradores da Vola. Da Vola. E ele anunciou que a produção não sofreu atrasos e os planos estão a prosseguir como estavam definidos anteriormente, o que é um ótimo sinal, até porque neste momento há só o PinePhone, o Bitports Community Edition é o único dispositivo que pode ser comprado. Quando o Volafone tiver disponível, poderá ser o segundo dispositivo a ser comprado, quer dizer, novo. Claro que em segunda mão podem comprar outros dispositivos. Yeah. E Tiago, Conta-me. Ora, como é que está a situação? Já tenho os fecheiros todos no sítio, já tenho aqui a recuperação da pasta de configuração, estou só aqui a afinar permissões de fecheiros. Uhum. Portanto, diria que 80%. Portanto, tens tempo para mais uma notícia, enquanto eu continuo. Mais uma notícia? Aqui. Pode ser esta do Martin Wimpress. Tenho aqui uma série de micro notícias sobre o Martin Wimpress. O Martin. A primeira notícia não é só sobre o Martin, é sobre o Poppy também e sobre o Mark. O Ubuntu Podcast está de volta. Começou a 13ª época, já vão em 3 episódios, acho eu. Agora estão a publicar aos domingos, não às quinta-feiras como estavam antigamente. Portanto, se querem seguir o paizinho deste podcast, é recomendável e é interessante. Agora, sobre o Wimpy em específico, o Wimpy tem estado a fazer streamings de sessões de trabalho dele a corrigir bugs para o Ubuntu e para o Ubuntu Mate, o que é bastante interessante ver como é que ele trabalha e é uma forma de vocês poderem ver que isto de contribuir corrigindo bugs, e nem todos os bugs são código, alguns são documentação, outros são de outras naturezas, são corrigíveis e que não é preciso ser nenhum super sumo do seja do que for para poder contribuir para o projeto. Também interessante, é um projeto novo do Martin Wimpress, chama-se QuickEmu e basicamente é um script que ele diz que é muito simples para gerir imagens de VMs de QuickEmu. Ele basicamente criou uma interface inteira de linha de comandos para gerir imagens. São imagens relativamente simples e podem ser utilizadas, podem utilizar isto, por exemplo, para testar os vários flavors do Ubuntu ou de outras distribuições por aí. Ele suporta coisas como o USB pass-through, aliás, pass-through também das gráficas, consegue fazer coisas bastante interessantes e ao que parece ele também está a trabalhar no suporte para virtualização de macOS X. Sim. A sério? Yeah. Ok. O que é um bocadinho estranho para mim, porque não a ideia em geral, mas porque tenho a ideia disto não ser muito legal. Mas pronto. Pois não sei. Eu sei que dessa maratona de correção de bugs em streaming, houve alguém que aquilo que extraiu foi aí o gajo faz commits para o master. sim, à voz. Mas pronto, exatamente, é mesmo à voz. Mas, olha, isto diz-me que está em manutenção, temos a nossa nuvem, portanto, pelo menos está saudável em manutenção, portanto, agora tenho que tirar aqui o maintenance e à partida temos maintenance off e vamos ver se temos então um login saudável para fazer. Portanto, neste momento está a funcionar. Eu vou só ver aqui mais uma situação que é para não ser apanhado na curva. Exatamente. E vou então fazer login com uma conta administrativa para ver se o nosso ficheiro, o nosso Nextcloud está a funcionar ou se nos vai morrer no colo. O que será que vai acontecer? Até gostava que ele morresse, porque ao menos abreviava um bocado aquele adiamento de teres que fazer uma nova, porque se isto funcionar agora, vai funcionar aqui meio dúzia de dias, tu vais-te esquecer que ela não está saudável e isso pode ser altamente perigoso. Mas pronto, não sei, olha. Mas acho que não, acho que vai bater na trave, portanto, nós fizemos uma one-time solution. Muito bem. Ou e neste momento, mal, não, já está ali a bater para trás e para a frente, se bem que a primeira vez demora sempre mais um bocadinho. Não, mas olha, 504, temos aqui o nosso 504 outra vez, portanto, nada feito, é mesmo okay. Preciso fazermos uma portanto, nova e agora acabou. O plano é fazer um container novo e com setup novo, importamos os dados. Eu tenho uma role de Ansible meia feita para fazer a instalação de Nextcloud, se calhar ainda aproveito e termino. Se bem que eu nunca usei Ansible dentro de containers, não sei como é que eu vou. Logo vejo, mas não, é difícil. Não, olha, oficialmente isto está no escambau. Faleceu. Portanto, faleceu. o nosso Nexus, a nossa nuvem já não é mágica. Temos a sincronização. A sincronização está a funcionar, portanto permite-nos continuar a trabalhar, tirando a parte das notas que nós editamos online, portanto causa-nos aqui algum transtorno, mas de resto não vale a pena. Não, está. Ok, está morta, deixa estar. Eu também não me vou chatear mais com isso, até porque acho que já sabemos. Paz à sua alma. Exatamente, paz à sua alma. Foi muito bom enquanto durou, mas agora precisamos de uma alternativa. Se calhar vamos para o Dropbox ou assim, arranjamos uma conta do Dropbox para ver se resolvemos o problema. Ainda vês isso, as pessoas ainda acreditam. Ainda acreditam. Bora, mas arranjei no meio disto tudo, enquanto estive aqui a recuperar as minhas leituras do Home Assistant, estive a falar com o meu conselheiro do Home Assistant, que é exatamente o Pedro Ferreira, e estávamos a falar sobre uma solução que eu utilizo. Não sei se tens mais notícias, eu vou continuar a falar sobre a minha vida. Podes continuar a falar do Home Assistant. Vou falar, neste caso não é bem do Home Assistant, mas é, eu tenho um Raspberry Pi ligado aqui na minha secretária, em que basicamente ele é muito infeliz, porque aquilo usa uma distribuição que é o Volumio, que é uma distribuição para correr em Raspberry Pi, para tu ligares aquilo a um DAC e para tu teres lá depois som de alta fidelidade, ligares aquilo a inputs e outputs de qualidade, a coisa funciona muito bem. O meu, eu digo que ele é muito triste porque a única coisa que eu faço nele basicamente é ele aparece na rede como mais um dispositivo do Spotify e eu defino a minha playlist ou aquilo que eu quero ouvir no telemóvel, mando aquilo para o Raspberry Pi e depois fica ele a correr, ou seja, não tenho que ter a aplicação do Spotify a correr no computador, não tenho que ter aquilo no telemóvel, portanto aquilo fica só no Raspberry Pi. O que acontece? Eu ouço muitos podcasts e é normal ter podcasts na minha playlist do Spotify. E não sei se é por limitação da API do Spotify ou não, mas o volume, sempre que bate lá um episódio de podcast, ele não só não o toca, como fica pendurado. Depois é preciso mandar aquilo abaixo, é preciso fazer uma série de procedimentos para ele desbloquear, para ele descongelar. E então, a conversar sobre o Home Assistant e sobre as integrações que o Home Assistant permite ou não, além de permitir exatamente a integração com este volume, portanto eu consigo ter o volume e tenho no meu Home Assistant para poder controlar, controle básico, mas é possível fazer também, ou seja, existe uma distribuição para correr um Raspberry Pi, nestes uns que aqui estão, que eu agora ando com vontade de expor todos a trabalhar outra vez, em que a única função que tem é o Spotify Connect, ou seja, tu ligas um Raspberry Pi 1, Spotify Connect, ligas aquilo no Wi-Fi para não ter de estar com cabos a passar, ligas aquilo na mesa de mistura, que é como eu tenho agora, e a magia acontece. Portanto, estou cheio de vontade, isto agora vai ter que passar uns dias, mas estou cheio de vontade, provavelmente no próximo episódio já terei alguma novidade, de experimentar este, como é que é? Raspify, acho que é assim que se chama, o Raspify. Olha, muito bem, e podes aproveitar porque eu acabei de abrir a Snap Store e vi que o Alan Pope fez o snap do Raspberry Pi, a imager da oficial da Raspberry Pi, portanto podes aproveitar e criar a imagem utilizando o imager oficial da Raspberry Pi. Vou tentar. Eu uso uma coisa que é o... Durante muito tempo usei o Gnome Discs. Eu uso também, é o que eu uso. Já não sou o gajo do DD, portanto eu não usei o DD umas quantas vezes, mas havendo o Gnome Discs, prefiro. Qual é o problema? O Gnome Discs pendura-me o KDE. Não sei se é defeito das minhas mãos ou não. E então, e os todo partições do KDE faltam-lhe funcionalidades. E então, de há uns tempos esta parte, olhei para uma coisa que se chama Etcher, que toda a gente... Já ouvi falar. Acho que até é a ferramenta que é recomendada pela página do Ubuntu, quando tu clicas lá para fazeres a imagem, para uma perna USB ou coisa que o valha. E então, tenho usado o Etcher e a coisa tem corrido bem, portanto, não sinto necessidade, mas posso experimentar. Se é feito pelo Alan Pope, a partir de há garantias de qualidade... Não, o Imager é feito pela Raspberry Pi. E o snap o empacotamento do Imager foi feito pelo Alan. Mas eu não conhecia, acho até próprio Raspberry Pi, acho que eles sugerem o Etcher também. É novo, isto tem duas semanas no máximo. Ok, então será disso. Eu há duas semanas, há mais que duas semanas que não vou ao site da Raspberry Pi, é normal, certo? Mas sim, mas tenho estado a olhar para eles. Aliás, eram quatro, já são três, e cheira-me que vão ficar dois não tarda, porque sim, um vai passar a ser o meu streamer de música, e este que aqui está, que acho que é um versão 2 ou um versão 3, depois poderá ser aproveitado para outra coisa qualquer. Eu também estou a pensar em pôr alguns dos que eu tenho aqui parados a funcionar outra vez. Aliás, quero reinstalar as Nextcloud todas que eu tenho, as boxes, aliás, aquela está ali à espera, precisamente disso. Só que são algumas ainda e eu não tive tempo para usá-las todas. Faz parte, pode ser que no próximo fim de semana tenha algum tempo livre para fazer isso. Parece-me bem, mas pronto. De resto? Olha, de resto, nós temos, creio que acho que é quase aqui ao fim do nosso episódio. Vamos nos 49 minutos, ou perto disso. Pelo que, se calhar, convém lembrar aos nossos estimados ouvintes que nós temos uns fantásticos códigos de desconto, não é? É verídico. Temos códigos de desconto para comprar LibreBoxes, e temos códigos de desconto para comprar SlimBooks. Ou seja, convém relembrar que nós não ganhamos um tostão com isto, é uma coisa que é para vos oferecer a vocês. Vocês que querem comprar uma LibreBox ou um portátil Slim, da SlimBook, portátil não, um SlimBook, porque acho que o código é transversal. Não é para qualquer um deles, é só para alguns modelos, os modelos que se têm que teclado em português, exatamente. Se bem que não têm que o comprar com teclado em português, mas o código foi feito para os computadores que têm teclado em português. E é uma forma de vocês poderem usufruir, além da sorte que é ouvirem este episódio com frequência, ou pelo menos hoje apenas, e estes breves instantes que vos relembram que há códigos de desconto, mas têm também a vantagem de, por serem nossos ouvintes e por também estas duas marcas gostarem tanto dos nossos ouvintes, que nos trataram então de um código de desconto para nós podermos então divulgar junto de quem nos ouve. Temos também outras formas de apoiar este show, e aí sim já é formas que vocês têm de poderem financiar este podcast, as despesas, não é um ordenado para mim nem para o Diogo, porque nós felizmente não precisamos do ordenado do podcast e fazemos isto com muito gosto. estávamos bem tramados, exatamente, mas há aqui alguns custos fixos que nós temos, a estrutura tem vindo a crescer e nós gostamos de as pessoas que trabalham profissionalmente e que oferecem os seus serviços, que possam ser remuneradas por isso, e é para isso que nós precisamos de algum apoio financeiro, e neste caso pode ser feito através da compra dos livros, dos packs de livros, jogos e afins do Humble Bundle. Existe uma coisa que o Humble Bundle não cobra, ou seja, que não serve para nos apoiar, que foi o João Jota que disse, e eu não me lembro o que é, não tirei notas, portanto, mas não dá para tudo, mas no Humble Bundle é fácil apoiar o podcast, mas não é 100%. Exatamente. Há lá uma parte que não dá. Mas, por exemplo, podem apoiar comprando o bundle de Software Development by O'Reilly. Ainda tem algumas horas para isto, portanto, se são um dos patronos que está a ouvir isto em direto, ardeu. Se não, já não vão a tempo. Mas podem comprar qualquer um dos outros bundles utilizando o nosso link de afiliados para entrarem no site e depois escolherem o bundle que querem. Exatamente. Nós temos nas nossas notas, temos sempre lá o truquezinho para vocês poderem apoiar o podcast, se quiserem fazer uma compra no Humble Bundle. Portanto, é só fazer um ajustezinho no URL e a magia acontece. Deixa-me dizer-te só que estamos, entretanto, a cozinhar, fazer o encontro da comunidade Ubuntu de Portugal online, como é desejável que aconteça nesta altura, pelo menos até ordens em contrário. Este mês é um mês especial, é um mês em que nós assinalamos habitualmente o lançamento da nova versão do Ubuntu, que neste caso é a versão LTS, portanto é uma festa que só acontece de dois em dois anos. Portanto, no próximo dia 23, eu estou aqui a questionar isto, mas não, quem está a ver as imagens não fiquem com ideias, ok? Portanto, só estou a ter a fama, não tenho o proveito. Mas dia 23, então, então, à hora do costume, às 8 da noite, vamos estar cada um no seu sítio, mais coisa, menos coisa, esperemos que todos online com a internet. Pessoas que habitualmente não podem vir aos encontros em Sintra, que é normalmente lá que acontecem os encontros regulares, por ser online, podem juntar-se a nós e podem fazê-lo. Nós vamos tentar pensar aqui numa coisa com alguma graça e eventualmente ter hambúrgueres é capaz de ser complicado, eu pelo menos falo da minha parte, mas ter duas ou três cervejas para poder beber em conjunto com quem estiver do outro lado, para não e podemos pôr música também. Que hambúrgueres também, cada um pode fazer o seu, né? Ah, eu sei, pode, mas eu não vou fazer o meu, digo já, portanto, provavelmente vou arranjar, posso descascar umas cenouras e comer umas cenouras, pronto, que é uma coisa fácil de preparar. Não, mas ainda não está, mas isto há de ser falado e provavelmente há de ser falado no próximo episódio até com ideia mais específica do que é que vamos efetivamente fazer, mas acima de tudo é reservem o dia e a hora para poderem estar online e para podermos conversar um bocadinho todos sobre esta nova versão, sobre o Ubuntu e por aí fora. Eventualmente até podíamos, talvez, não sei, talvez gravar e eventualmente publicar, logo se vê. Talvez, vamos pensar nisso. Temos que cozinhar aqui uma coisa gira, mas vai acontecer qualquer coisa de certeza, portanto podem... Uhum. Podem já reservar a data. De resto, nós temos também uma conta no Patreon. Aliás, quem nos apoia no Patreon, e isto é exclusivo para patronos porque ainda não arranjámos uma alternativa melhor, mas quem nos apoia no Patreon tem direito a assistir ao vivo a esta gravação. Hoje tivemos a companhia do Mago PT. A interação dele foi fortíssima ao princípio, mas depois, entretanto, ele ficou extasiado com tudo aquilo que aconteceu ao longo do episódio e resolveu saborear menos, de uma forma menos comunicativa, o resto do episódio, mas podem interagir. Nós temos mais pessoas a assistir, portanto eu consigo ver o número, não consigo saber quem são as pessoas por causa dos lá está, de não ser obrigatório o tal login. Temos já alguém que fez um gosto, carregou no sininho, ou lá, como é que se chama aquilo do YouTube, alguém que gostou muito do episódio, portanto muito obrigado também. Se quiserem ser patronos, vão ao Patreon, façam o vosso registro, façam um MBNet para daqueles com 12€, que é para dar para um ano inteiro, e façam aquele donativo mínimo de $1 por mês e têm logo acesso às gravações. Sim, e outras coisas que entretanto possam surgir no caminho. E é isto, eu não tenho gravações muito mais para dizer. Gravações que estão atualizadas agora, vê lá tu, que agora temos gravações atualizadas no Patreon. Temos, o nosso secretário do Patreon tem-se portado muito bem e tem, nota-se mesmo que ele está em reclusão também, está em prisão domiciliária e que tem estado também a pôr a escrita em dia. E até o Patreon está em ordem, até porque a gente, nós, lá está, a grande vantagem de ser patrono, é preciso esclarecer isto, que é para as pessoas não ficarem a achar que fizeram mau negócio. Tenho a grande vantagem coisa. De ser patrono é mesmo, nesta altura, é assistir a estas gravações que podem ser giras e vocês podem, de alguma maneira, e terem o sentimento de estarem a contribuir, pá. É pá, é isso. E é também o poderem. E quem está a olhar para o chat do YouTube sou eu, portanto podem tentar desconcentrar-me através dos comentários que vão escrevendo. E eu depois faço pior ainda, multiplico por 2 aquilo que leio e tento desconcentrar o Diogo, que é também bastante divertido, especialmente para quem está aqui, para quem não é patrono e para quem está a ouvir isto a frio, deve ser uma chatice, mas pronto, mas é uma lição para serem patronos e para assistir a isto ao vivo, que é muito mais divertido. Se quiserem ouvir a frio, podem... Como refresco para este tempo mais quente, ouvir o podcast na Rádio Zero, onde nós passamos todas as quintas-feiras às 22h03, desde que não nos esqueçamos de fazer o upload, que esperamos que não volte a acontecer. Foi uma vez de exemplo. Sim. Já estamos com os nossos procedimentos para evitar novas falhas. E também há uma repetição no domingo, julgo que às 11 da manhã. Acho que é às 11 da manhã, sim. É. Mas não consigo garantir também. Não me lembro. Mas vou tentar avisar-vos no Twitter e nas redes sociais em geral de quando é que passa. E depois podem também subscrever. É fácil, qualquer aplicação de podcasts permite-se fazer essa subscrição e assim cada vez que sai um novo episódio vocês recebem-no imediatamente. e podem ouvi-lo e partilhar com os vossos amigos. Querem sugerir alguma coisa? Querem corrigir alguma coisa que a gente disse? Ou querem apenas dizer olá? Tem sempre a caixa de comentários dos nossos episódios, que são publicados. Várias pessoas utilizam essa caixa. Tem as caixas dos comentários também do YouTube e por aí fora. Ou então podem enviar-nos um e-mail, um Telegram, que nós tentamos sempre responder a toda a gente e dar feedback. E no nosso site das várias... tem lá um formulário de contacto também, que quem envia também um e-mail para nós. Também já foi utilizado, exatamente. Exatamente. E pá, e pronto. E de resto está despachado. Acho que sim, acho portanto, que continuamos sem Nextcloud, portanto tudo igual. Exatamente. Ao princípio. Vamos ver no próximo episódio pelas novidades. Ver quem não perca o próximo episódio, porque nós também não. Então, até à próxima.